Muito boa noite, Warley Campos, e para você, ouvinte ligado no programa Esportes pelo Ar. Hoje, o jogador Gilberto Silva, pentacampeão mundial pela seleção brasileira e que atualmente está no Panathinaikos da Grécia, desembarcou no aeroporto de Confins. Gilberto Silva vai fazer a preparação para a Copa do Mundo aqui em Belo Horizonte. Vai aproveitar também para visitar seus familiares, o Gilberto, que é lá da cidade de Lagoa da Prata, aqui mesmo em Minas Gerais. Então, vai ficar aqui até o dia 21 de maio. Gilberto Silva, que é o volante da seleção brasileira, um dos jogadores de confiança do técnico Dunga, atuou aqui em Minas Gerais no Atlético e também, né, começou na equipe do América, mas vem para Belo Horizonte para descansar, mas também para trabalhar muito, visando a Copa do Mundo da África, que começa no mês de junho. Gilberto, é trabalhar muito e deixar o descanso de lado? Vontade de descansar um pouquinho falta, lógico, mas agora o que tem que pensar acima de tudo é o sacrifício que tem que fazer em prol do objetivo, né? O objetivo que eu tenho, o objetivo da seleção, o objetivo de um país, né? De conquistar mais um título mundial. É lógico que no final da temporada há um desgaste muito grande, mas é hora de deixar tudo isso para trás e sacrificar mais um pouquinho. Gilberto Dunga ganhou tudo que disputou até agora e parece que não tem nada a provar para ninguém. Mas vem aí a Copa do Mundo, o Hexa tá na cabeça de todo mundo, tá vindo pro Brasil e o pensamento é esse, focar só no Hexa agora? Lógico, acho que quase 4 anos de trabalho, né? Preparando especialmente para esse momento. Cada coisa que nós fizemos até agora, acho assim, cada passo conquistado foi. As coisas foram tomando um rumo da forma como a gente planejou. Lógico, muita dificuldade, muito sacrifício, empenho de todos. E agora é o momento que a gente estava ansioso, né? Acredito que a lição que nós tiramos e que ficou para todos nós, tudo que a gente quer agora, nesse momento que está chegando aí, mais uma Copa, é fazer valer a pena todo esse sacrifício que fizemos até agora, de quase 4 anos. E as expectativas são grandes para a convocação na próxima semana. E quem que você acha que deveria, aqui do futebol mineiro, ser convocado, que está num bom momento? Tem o goleiro Fábio num bom momento, Diego Tardelli num bom momento. Quem que você acha, na sua avaliação? Olha, para mim é difícil, né? Fazer realmente essa... De repente escolher um. Talvez eu estaria sendo injusto com um outro também. Não, mas os dois, de repente? São dois jogadores, excelentes jogadores, estão vivendo um bom momento. Aqui... O Fábio já esteve também na seleção, um jogador que com certeza o Dunga está observando, o Tardelli, o mais recente em relação ao Fábio, né? Também já teve. Tá aí, tá todo mundo. Na verdade, tá um mistério para todo mundo. Até eu tô aí correndo atrás, vou trabalhar bastante para esperar com ansiedade. Acho que a ansiedade tá batendo a cada dia mais forte. E a melhor forma de conter isso é trabalhando. Então, agora mesmo no meu clube lá já está todo mundo. Não é exatamente de férias porque o pessoal ficou treinando. Mas todas as competições já terminaram. Mas para mim não tem descanso. É iniciar uma nova etapa aqui com um foco na Copa do Mundo. Gilberto, você vem de um título de um campeonato grego. Qual a importância desse título para levar para a Copa? É uma motivação a mais esse título grego? Ah, com certeza, né? Com certeza sim, porque quando você chega ao final de uma temporada pelo seu clube e com conquistas, é um sinal que o trabalho, que o objetivo, né, traçado foi alcançado. E querendo ou não, tira um pouco da pressão que havia no clube, nos jogadores. É um clube que na Grécia ia completar o 6º ano sem conquista, então. É um longo período de jejum, né? Que agora deu uma tranquilizada. E para mim é uma motivação maior, cara, chegar aqui no Brasil, uma expectativa aí da convocação para mais uma Copa, chegar sendo campeão na Grécia, né? Então é uma motivação a mais. Tenho certeza que, poxa, isso vai dar um gás a mais para correr atrás dos meus objetivos agora com a seleção. Para você que já defendeu o Galo, como é que você avalia esse momento que o Galo está vivendo? Conquistou o título mineiro com o Vanderlei Luxemburgo. Qual que é a sua avaliação? Está vivendo um bom momento, né? O clube. Tem acompanhado de lá, de longe. na internet, às vezes consigo ver um outro jogo, até tem o Paulo, meu assessor, fica me passando as notícias o tempo todo, e um outro amigo que a gente fala, e fico feliz por estar vivendo esse momento. Acho que o clube merece estar vivendo o momento que está, os jogadores, a torcida, principalmente, que é uma torcida que é fiel com o time em qualquer circunstância. E fico de longe, torcendo e sofrendo um pouquinho também. E para o América, uma palavra de motivação? Agora Série B, você também já disputou pelo América. E uma palavra de motivação para os jogadores? Olha, o América, acho que vai passar o tempo que for, meu carinho, gratidão pelo América vai continuar imenso, né? Nunca vai mudar, eu tenho um carinho, um respeito pelo clube. Assim, meu coração é meio dividido até. E continuo da mesma forma como torço de longe pro Atlético e sofro, eu faço também pelo América, né? Fico torcendo e sofrendo de longe, né? Hoje, no elenco atual, tem companheiros da minha época, né? E então fico torcendo, desejo a eles toda sorte nessa temporada agora, na Série B. Acho que trabalha bastante, todo mundo trabalha duro, quem quer ver o América também na primeira divisão. E hoje tem um duelo, Atlético e Santos, né? O Santos considerado atualmente o melhor time do Brasil, que está correndo mais. Na Vila Belmiro, Copa do Brasil. Vai estar em casa assistindo, torcendo pro Galo? Lógico, vou assistir, sim. Até porque é um grande jogo, né, do futebol brasileiro. Vai ser um grande espetáculo, acredito, até pelo que foi no primeiro jogo. É um jogo de adrenalina total, do início ao fim do jogo. E, acima de tudo, torcer por um bom futebol, que seja um jogo aqui que a gente já espera, né? Um real clássico de futebol brasileiro, com aquilo que todo mundo quer ver, com um belo futebol e esperar o resultado. Acho que é a melhor forma, mas com certeza torcendo, sim. Você tem mais um ano de contrato com o Panathinaikos. Vai cumprir ou existe a possibilidade de voltar ao Brasil após a Copa? Qual que é o seu pensamento, Gilberto? Bom, ainda tem mais um ano, né? Então, o momento é cumprir esse restante de contrato que eu tenho. Mas eu quero que deixar as coisas muito tranquilas, deixar se algo tiver que acontecer alguma mudança nesse da agora para frente, as coisas vão mudar, mas de uma forma natural, mas bem tranquilas. Não quero forçar nada, precipitar nenhuma situação, até mesmo de retorno ao Brasil. E vamos aguardar. Acho que agora, para mim, a única coisa que eu estou focado é nesses próximos dias aí, trabalhar bastante, aguardar a convocação ansiosamente, e aí tudo as coisas continuarem caminhando da forma como eu imagino, fazer o meu papel dentro da seleção em busca de mais um título, mesmo sabendo de toda a dificuldade que nós vamos enfrentar. Você está prestes a bater o Pelé aí como jogador com o maior número de jogos oficiais pela seleção brasileira? Essa Copa vai bater essa meta? Olha, acho que se eu dizer para você que não é legal, é sim. Mas acho que o mais importante para mim nesse tempo todo é conseguir, né, ter mantido uma boa sequência na seleção, conquistado os meus objetivos ali dentro até agora. E ter tido, posso dizer, uma boa longevidade ali dentro, vestindo a camisa, né? Acho que quando você começa a jogar futebol, o sonho é chegar na seleção brasileira. Então eu estou super feliz por tudo que eu já conquistei, mas é lógico que eu estou sempre buscando algo a mais. Mas a questão de bater um recorde é tudo, acho que, uma consequência. Tudo veio de uma forma natural, não é o meu principal objetivo, né? E espero que o meu maior objetivo a gente conquiste na final. Mais um título, e aí a questão do recorde vai ser uma coisa natural das coisas mesmo. Tá aí então, esta a entrevista do pentacampeão do mundo Gilberto Silva, que está prestes a bater um recorde do Pelé, né, como jogador que mais vestiu a camisa da seleção brasileira e pode quebrar ainda nesta Copa do Mundo do ano de 2010. Gilberto Silva, que vai para a sua terceira Copa, disputou as Copas de 2002, 2006 e agora tem a oportunidade de disputar também a Copa da África do Sul. Eu vou ficando por aqui e deixo o meu abraço para o programa Esportes pelo Ar, repórter Henrique Silva.